consciência. Dói demais, sei que pra você não vai ser fácil aceitar. E eu não queria estar agora em seu lugar. Todo esse tempo joguei limpo com você. A noite vive, vai cantar comigo assim, vem. E o quê? Eu tô amando outra pessoa. Não tenho culpa, me perdoa. Foi muito além da paixão, mas nasceu na minha razão. Sentimento que não deu pra conter. Agora nossa relação termina. Eu vou seguir a minha sina. Infelizmente não deu, mas o que a gente viveu. Eu tô amando outra pessoa. Não tenho culpa, me perdoa. Foi muito além da paixão, mas nasceu na minha razão. Sentimento que não deu pra conter. Agora nossa relação termina. Eu vou seguir a minha sina. Infelizmente não deu, mas o que a gente viveu valeu. Aquele abração. leozinhocd.com.br. Oh, só pensa que não acaba. Vem se apaixonar, vem assim, vem. Hoje te encontrei sem querer. Pensei que tudo fosse desabar. Lembrei de quando fiquei sem você. Naquele mundo não quero voltar. Mas veja só o que aconteceu. Se distanciou do meu. E agora que quase me acostumei, você de repente apareceu, querendo me propor uma nova chance, querendo reviver nosso romance. Mas só eu sei o que passei em vão. Chegou a hora da revanche, não. Esqueça, amor, procure seu caminho. E hoje eu tô bem melhor sozinho. Cansei de me iludir sem enganar. Só lembro do que sofri no passado. E quando a saudade te doer, aí quem sabe um dia posso dar valor a quem um dia realmente te amou. Venópolis, Noite Vivi. Hoje te encontrei sem querer. Pensei que tudo fosse desabar. Lembrei de quando fiquei sem você. Aquele mundo não quero voltar. Mas veja só o que aconteceu. Seu mundo se distanciou do meu. Só eu sei o que passei em vão. Oh, paixão, querendo me propor uma nova chance, querendo reviver nosso romance. Mas só eu sei o que passei em vão. Chegou a hora da revanche, então. Esqueça o quê? E hoje eu tô bem melhor sozinho. Cansei de me iludir sem enganar. Tudo que sofri no passado. E quando a saudade te doer, recorde o tanto que me fez sofrer. Aí quem sabe um dia possa dar valor a quem um dia realmente te amou. E quantas vezes apertou o coração, vendo nossas fotos jogadas no chão. Mas aprendi que o verdadeiro amor é um amor sem sofrimento. Esqueça, amor, procure seu caminho. E assim, ó. E hoje eu também. Eu sei de me iludir sem enganar. Só lembro do que sofri no passado. E quando a saudade te doer, recorde o tanto que me fez sofrer. Aí quem sabe um dia posso dar valor a quem um dia realmente te amou. Da sofrência. Isaac na guitarra. Show mais um aí, sucesso! E pega essa frase, pai! Arrocha! E essa é nossa, hein? Nossa fã, já falei, não volto atrás. Você quer com a dor no peito. Foi o vento que passou e levou a nossa história. Vou vivendo, fora o parceiro, aquele abraço. Eu não consigo te tirar da memória. Amar você. Eu só sei amar você. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Eu só sei amar você. Oh, paixão. Noite VIP. LeozinhoCDs.com.br. Tudo bem, se não quer mais nem olhar daquele jeito. Não volto atrás. Você quer com a dor no peito. Foi o vento que passou e levou a nossa história. Vou vivendo sem valor. Eu não consigo te tirar da memória. Amar você. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Eu só sei amar você. Sei amar você. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Eu só sei amar você. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Eu só sei amar você. Oh, oh, oh. Império da Sofrência. Ô, terra boa! Terra que eu gosto. Falta e ainda sente saudade. E até hoje nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer. Tá que nem eu falo, até mudou de cidade. Que sentimento foi na mala e a tristeza já não dá pra conter. Tomara que um dia essa tristeza te convença. Será que não percebe que a saudade, amor, a ausência vai machucar? Fala que ainda pensa em me ver de novo. Fala que ainda sente aquele nosso cheiro no seu travesseiro. Fala que agora vai ser tudo diferente. Fala que o tempo nunca afastou a gente. Fala que ainda me ama e que não acabou. Fala logo, por favor. cds.com.br. Falta e ainda sente saudade. Bora, Danilo, um abraço, irmão. E até hoje nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer. Tá que nem eu. Fala, até mudou de cidade. Uma rocha gostosa. Foi na mala e a tristeza já não dá pra conter. Vê se agora vem. Tomara que um dia essa tristeza te convença. Será que não percebe que a saudade, amor, a ausência vai machucar o coração? Fala que você tá desejando o meu corpo. Fala sente aquele nosso cheiro no seu travesseiro. Fala que agora vai ser tudo diferente. Fala que o tempo nunca afastou a gente. Fala que ainda me ama e que não acabou. Joga baixinho, joga baixinho pra galera, vem! Fala que você tá desejando o meu corpo. Fala que ainda pensa em me ver de novo. Fala que ainda acende aquele nosso cheiro no seu travesseiro. Fala que agora vai ser tudo diferente. Fala que o tempo nunca afastou a gente. Fala que ainda me ama e que não acabou. Fala logo, por favor. Império da Sofrência. Vamos puxar mais um. Império da Sofrência. Mais um sucesso pra galera. Vê se vê. Tu estourado na mesa, conversa que eu quase caí da cadeira. E esse garçom nem me ajuda. A doce a 20ª saideira. Ele aumentou o volume da televisão. Sabe que eu sou viciado e bebo dobrado o fim do modão. E o quê? A terceira música nem acabou. Eu já tô pensando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria enganou. Seria enganou. Vem cantar comigo, se vê. Garçom, toque o DVD. Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, toque o DVD. Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Aí me arrebenta e o coração não aguenta. E os 10% aumenta. Tô estourado na mesa. Chega só nem me ajuda. Da doce a 20ª saideira. Ele viu meu desespero, aumentou o volume da televisão. Ó, Danilo, sabe que eu sou viciado e bebo dobrado o fim do modão. Esse, ó. A terceira música nem acabou. Eu já tô pensando da gente fazendo amor. Celular na mão, tocando, se fosse ligação, nosso amor seria o quê? Quero ver essa galera cantar comigo agora. É a Leópolis, onde vive, vem assim, vem. Garçom, o quê? Tá bonito. Desse jeito. Galera apaixonada. Garçom. E o quê? Puxa baixinho, vê se ó. Garçom, toque o DVD. Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, toque o DVD. Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dose cai na conta e o 10% aumenta. Aí me arrebenta e o coração não aguenta. E os 10% aumenta. Yeah, yeah, yeah. Oh! Império da Sofrência. Leozinho CDs.com.br. Manda